Conectando-se em 95.3 para toda São Carlos e região. E para todo mundo no site www.radio.ufscar.br. É isso aí, se você quer som, se você quer arte, o que você quer, independência ou Marte, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Edição 129 no ar, pelas próximas duas horas, seus cérebros serão invadidos pela cultura musical brasileira, meu povo. É isso aí, programa Independência ou Marte, na verdade, o nosso braço radiofônico desse projeto multimídia aí, com diversas plataformas de divulgações de material audiovisual na internet e também aqui já um tradicional agitador cultural musical da cidade de São Carlos. Além disso, tem outros projetos como a oficina de produção radiofônica, discotecagem radiofônica e outras coisas aí. Se quiser inventar alguma coisa, só chegar junto, fazer uma parceria, vamos que vamos. Bom, a gente saiu falando aqui, primeiro quem é você que tá falando aí nessa voz aí? O cara não tava no primeiro programa do ano, não apareceu nessa crise também. Boa tarde, boa noite. Boa noite, bom, eu sou o Felipe Silva, queria agradecer o espaço aí que o pessoal do Independência ou Marte tá me dando para participar aqui do programa. E, né, após aí 2-3 anos de periodicidade muito regular aqui no, ao vivo do Independência, nas edições gravadas, em 2010 ao aí. Vivo também. É, foi o que eu falei, ao vivo. Aí em 2010 temos a previsão aí de eu só aparecer aqui uma vez por mês e olha lá. Essa é uma das vezes, então por isso aqui ao meu lado. Yasmin Miller. Jovem Palerose. Hoje o Alisson Tio não tá na área, mas a gente manda um salve pra ele lá em Franca, tá na produção do Grito Rock, lá correria. Salve, salve, tio. É nóis. Salve ao tio e a todos que estão lá com ele na correria da produção do Grito Rock, pessoal do Guerrilha League. Bom, quem quiser falar com a gente, nossos contatos virtuais, por favor, meus amigos, vamos relembrar para todos os nossos ouvintes. Bom, estamos costumeiramente aqui online de plantão no MSN da Rádio UFSCar, radiofiscar@hotmail.com. Nós recebemos as suas críticas e sugestões e o material da sua banda no e-mail independenciaomarte@gmail.com. E para quem se empolgar muito com essa história toda e quiser falar com a gente no telefone, liga aqui na rádio 16-3351-8099. Isso não ao vivo, né? Isso não ao vivo. Quem estiver escutando reprise, podcast ou reprise no sábado, ninguém vai ligar, não vai ter ninguém aqui na rádio. Se eu ligar durante o dia escutando podcast, não é aqui. Né? Passa o seu celular aí então pra galera. Ah, não. Eu fui indicado ou não, fui orientado a não passar meu número no ar depois que aconteceu na última semana. Vamos apresentar o BG aqui, que as músicas são muito rápidas, já tá na quinta faixa e daqui a pouco vai acabar. Bom, como de costume no BG aqui, exemplar físico nas mãos, disco da banda Leptospirose, Mula Pony, banda de Bragança Paulista, uma verdadeira lenda aí do punk brasileiro, turnês por todo o Brasil, pela Europa. Eles lançam aí os trabalhos deles pelo selo Laja Records, né? Na verdade, um selo lá de Vitória, do Espírito Santo, também muito tradicional aí, ligado ao punk hardcore brasileiro, né? Pra quem se interessa e conhece do assunto, é o selo ligado aí a bandas como Os Pedreiro, Moqueca de Rato e outros ícones referenciais do punk hardcore. Um salve especial pro Kiki, que é uma das figuras mais estilosas que eu já conheci na vida. Bom, vamos começar o programa de verdade, então. Primeiro bloco aqui, especialíssimo, preparado pessoal. Preparem-se pela diversidade da música brasileira. Começando com um bloco aqui que a nossa querida Yasmina preparou em homenagem a ela mesma. As meninas desse Brasilzão. Desse Nordestão. Brasilzão. Luz da Luz não é do Nordeste, mas querido. Quase. Não, descendente. Então começa, já começou a... Não, é um bloco de meninas. Programa passado a gente fez um, né, sendo que do hip hop e raga e etc. Também feminino, mas não vai ser todos os programas. A gente ainda não tem. Acho que nem todos os programas vai dar pra gente fazer um bloco só com meninas, mas mais um a gente tá fazendo aí com 4 atrações, a maioria novidade, né? Quentíssimas. A gente começa com a Luz da Luz, que tá lançando o primeiro disco solo dela, ela que é a metade feminina do Mamelo Sound System, mas provavelmente para quem ouve o programa já deve estar ligado. Para quem já é de São Carlos, com certeza já tá ligado, porque eles já vieram para cá várias vezes. por iniciativa de esses meninos aqui. E ela tá lançando esse disco solo agora esse ano. A gente vai escutar a faixa que ela, na verdade, é uma faixa que poderia ser do Mamelo, porque é com o Rodrigo Brandão também. Mas é um disco bem legal. Ela mandou a maioria das faixas pra gente, como ela já fez o show aqui no Contato do ano passado, na festa do Independência ou Marte. Então a gente também já ouviu o resto do repertório que ela não mandou. O disco tem produção de várias pessoas, mas principalmente do Daniel Bosio e do Marcelo Cabral. A gente vai escutar a faixa Saudade, que é uma faixa bem romântica aí, que ela divide Saudade com o Rodrigo Brandão. Bom, na sequência a gente escuta a Karina Burr, artista que já veio aqui no programa. A gente já rolou o som dela, mas uma pegada, acho que era quase mais acústica, assim, a produção dela. E agora ela acabou de lançar o primeiro disco dela recentemente também, aí os arranjos mais bem produzidos, toda uma produção musical que não só ela, mas envolve mais gente, como Bruno Buarque, o Mal, várias participações especiais, Escandurra, Catatal, Genesi, Pedro Bandeira, Juliane Elting. E, bom, pernambuquice, boa, ali, grooves, guitarras. Só pra deixar claro que o Comadre Fulosinha não acabou. A maior parte dos comentários sobre o lançamento desse disco em todo o país tá falando do fim do Comadre Fulosinha e não acabou. Ela já falou isso, então quem é fã não precisa chorar aí. É só mais um braço aí da carreira quem dela. Quem é fã não vai chorar nada, vai curtir o som. Não, que achando que acabou, né? Por causa que ela tá sozinha. É só uma nova fase. Bom, esse bloco tá bastante pernambucano, a terceira artista do bloco é a Lulina, que nosso amigo Pipão vai comentar um pouco mais ali, que ele tá lendo atentamente. Eu tô na fila pra falar da Isaara aqui. Tá, beleza, vamos falar da Lulina então, que ela, desde 2001, na verdade, vem fazendo bastante som. Ela também é recifense e se mudou pra São Paulo, a princípio não só trabalhando com música, mas cada vez mais se focando aí na sua produção musical. E acho que é interessante a galera dar uma sacada aí. Ela que vai do folk, é uma música bem psicodelicona mesmo, assim. Ela tinha feito 8 discos bem caseiros, né? Mas a galera já tinha tido acesso em alguns momentos pela internet. Na trama, trama virtual, tá tudo disponibilizado lá, né? E aí ela fez esse disco, foi lançado ano passado, tava em várias listas de melhores do ano aí. Cristalina. A galera curte. E aí ela resolveu fazer um apanhado das músicas que ela mais gosta, dessas 8 disquinhos que ela tinha feito, e lançar numa forma mais bonitinha aí. Daí a gente vai escutar a música Criar Minhocas é um Negócio Lucrativo. Ela com suas letras engraçadinhas. Uhum. É minha vez agora? É sua vez, cara. Uhum. Tá escrito aqui, Isaar, Felipe, fala. Bom, Isaar França é uma artista brasileira aí que nós olhamos com os melhores olhos possíveis desde que a vimos, né, dividindo o palco com o DJ Dolores. Em tempos de Orquestra Santa Massa, acompanhando aí todos os trabalhos solos dela, né, aqui na Rádio Fiscar, faixas como Azul Claro, Copo de Espuma, que é o disco. Quantas solo vezes você dela já anunciou essa música? Do ano passado, né? Tocamos bastante também. A gente tocou uma faixa dela, um bootleg de uma versão dela com Janda Silva, ao vivo na Mimo. E agora, né, como sempre, muito antenados aí aos lançamentos musicais brasileiros e do estado de Pernambuco. E da Isaar. A gente tem aqui uma faixa do disco Leve, né, uma trilha sonora que ela compôs para um espetáculo de dança. A gente vai conferir Para o Infinito, fechando esse bloco de som que a gente já falou pra caramba. Só quero lembrar que a Isaar também era do Comadre Fulosinha. Ela criou junto com a Karina Bu e a Alessandra Leão o Comadre Fulosinha. Então só um link aí entre o bloco. Doideira. Muito bom. Vamos de som então, pessoal? Vamos. Vamos falar daquela coisa que tem que falar antes de soltar as músicas. Bloco de meninas. Escute diferente. Dança cósmica de Shiva, criação, destruição, realidade viva. Ela gostava, meu Deus, do gosto daquela saliva. Se enfeitava, era pra

vulcão, pâncreas, fígado, coração. Suspeito de tudo que passava por lá e vinha pra mim. Da cabeça passava pro coração e ele voltava fundo. Um pouco do produto bruto que jorra da sua pessoa presa. Você não pensa nisso, surpresa sua. Mas pode ser também surpresa minha, surpresa. Perfeita. Se bate de leve, dói. Bate de com força, mata. Se bate de leve, dói. Bate de com força, mata. Se bate de leve, dói. Bate de com força, mata. Se bate de leve, dói. Bate de com força, mata. Se bate de leve, dói. Bate de com força, mata. Bate de com força, mata. Bate de com força, mata. Bate de com força, mata. Bate de com força, mata. Conversando com as minhocas, aprendi a moça que quer se salvar. Nada vai dividir dor nenhuma. Sinta o peso quando for cair em si. Tudo multiplica o verso. Sinta o tempo que já está por vir no fim. Vamos nós para o infinito, para o infinito, para o infinito. A vida passa e não tem mais como voltar. E se ela fosse séria, a vida amargaria, então como seria a moça que quer se salvar? Nada vai dividir dor nenhuma. Sinta o peso quando já está por vir no fim. Vamos nós para o infinito, para o infinito, para o infinito. Independência é o mate, meio tristonho no ar, né? Porque muito belo, muito eu diria. Belo, sim, mas por que tão, sei lá, então. Angustiante? Alô, alô, valeu, Felipe, brigadão. Não, só uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre essa música da Isaar, pra quem não pegou o começo, essa última música foi a Isaar, com Para o Infinito, essa faixa... foi a trilha sonora de um espetáculo chamado Leve, e ela utilizou como mote inicial para compor a trilha as excelências, que são os lamentos cantados nos velórios lá do sertão nordestino. Então, por isso que é tão triste e tem muita gente falando ao mesmo tempo aqui no estúdio. Mas só lembrando, antes foi a Lulina com Criar Minhocas é um Negócio Lucrativo. Antes ainda, a Karina Burr com Avião Aeroporto. E abrindo o nosso ainda. Bloco... E antes ainda... Luz da Luz com Saudade. A verdadeira musa desse programa. Valeu, Lourdes. Nós te mandou amamos. O programa, mandou a fita aí pra gente, tem que mandar um salve aí pra ela, que ela mandou as músicas especialmente para o Independência ou Marte e a Rádio Fiscal. Muitas graças, Luana. Bom, já chovinha até, irmão? Já. Então pode soltar? Pode soltar. Solta aí. Um povo heróico no meio desse nosso programa Independência ou Marte, número 129. Eu acho que não conheço ninguém mais heróico do que o pessoal que sobrevive na chuva, ali vence todos os raios e tempestades, do que o pessoal que organizou o ABC do Som, rapaziada lá do Cidadão do Mundo, coletivo de São Caetano do Sul, aqui de São Paulo. E agora quem tá com a gente na linha é Marcelo Mendes. Alô, meu irmão. Marcelão, tá na área? Tô na área, jovem. Boa noite, ouvintes da Independência Marte. Legal, mano. Bom, a gente tava com vocês até agora há pouco, né? No domingão, a gente, sábado e domingo, a gente tava junto aí. Bom, eu acho que antes de contar todos os acontecimentos das aventuras que a gente passou junto aí, principalmente ontem, acho que é legal dar uma recapitulada aí. No histórico do Cidadão do Mundo, rapidinho. Na verdade, o Robson já falou com a gente em outra oportunidade aqui no programa, mas é legal recapitular os 15 anos de atividade de vocês até chegar na terceira edição do Festival ABC do Som, só pra galera sacar um pouco do background de vocês aí. Bom, o Cidadão do Mundo é uma entidade fundada a partir de 1995 com a intenção de ser uma rádio. Era a Rádio Vitrola, que funcionava ali perto da Vila Gerte, em São Caetano do Sul, São Paulo. Uma programação diferente, e isso começou a chamar muita atenção, tanto é que a Polícia Federal lacrou a rádio em 2000, e a partir daí seguimos com atividades esparsas, né, como saraus, organizando shows e tal, até 2005, quando conseguimos essa sede da rua Rio Grande do Sul, onde nós estamos hoje lá em São Caetano, no centro. E daí foi um processo natural para virar um coletivo, né, como nós somos hoje, uma associação cultural que prioriza, entre outras coisas, a música, a literatura, a artes plásticas e tudo mais. Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que fala um pouco mais sobre o festival mesmo, ABC do Som. O festival ABC do Som foi uma ideia que nós tivemos a partir do instante que a gente começou a trabalhar com música autoral em São Caetano. Nós sabíamos que no grande ABC havia uma cena musical acontecendo, mas ela era muito esparsa e quase não tinha espaço para rolar. Quando a gente começou então a trabalhar com isso, nós percebemos que, além de haver a cena, ela era bastante diversificada. E a ideia foi mostrar isso num festival. A primeira edição foi em 2007, foi em um dia só, né? A segunda em 2008, dois dias de programação, uma delas com Garotos Podres, fechando a terceira edição, a segunda edição, desculpa. E essa última agora, que foi a terceira, com três dias, que a gente realizou uma parte do sonho nosso, né? Que foi ter a mesa de poesia com Marcelo Montenegro, Ademir Assunção, o Chacal, que é um cara emblemático na literatura nacional, né? Participou, teve lá, maior prazer. Os shows do dia com Fábrica de Animais, o Jean Crio, da Fernanda Dumbra, muito bacana. O sábado também foi. Tudo bem, bom, o festival num todo esse ano foi muito bom, só não foi ótimo por motivos óbvios, né, que daqui a pouco a galera vai ficar sabendo. Afinal de contas, um dilúvio varreu a cidade de São Caetano ontem. Pedra de granizo, meu. Legal, acho que é legal da gente contar também, Marcelão, junto com a programação musical do festival, a gente teve toda também as atividades de formação, as oficinas que rolaram aí, também o encontro do Fora do Eixo, né, aqui do estado de São Paulo, galera do interior colou em peso aí em São Caetano, se integrou, sim, conheceu, sim, o espaço. Sim, sim. Foi muito bacana a troca de ideias, a discussão do planejamento do Fora do Eixo São Paulo em 2010 é algo bastante interessante que a gente queria muito. fazer, né? Teve tanto tempo, mas ficamos contentes por ter realizado e por ter trazido vocês, né? Eu sei que a gente está devendo uma visita aí, em breve faremos em peso também. E as oficinas foram muito boas. A oficina do Maurício Pereira, que chama Música Instantânea, em menos de uma hora e meia, compôs uma música com a participação da galera via internet, o povo que estava lá, foi muito bacana. Bem massa. E, bom, acho que a gente está com sons aqui para rolar. Geralmente a gente, né, nos blocos de festival, toca as bandas da programação ou versões ao vivo, mas a gente aproveitou para casar e a sua participação para estar rolando os sons da coletânea ABC do Som, né? Quando teve o lançamento do volume Rock, que a gente bateu um papo com o Robson e tocou os sons aqui no programa, mas agora a gente tem também o volume instrumental, né, e o volume de grooves. Se você quiser contar um pouco aí do trabalho da coletânea e de como foi esses dois volumes, a realização para a galera antes da gente rolar os sons. Assim, bom, o trabalho do... Essas duas coletâneas, elas vão de encontro com aquilo que eu disse no começo, a diversidade musical do Grande ABC. O Grande ABC é um celeiro de rock and roll, aonde nasceu, é o berço do punk rock mais engajado paulista. Daqui saiu Garoto Podre, Passeatas e tudo mais, o DZK, que tá na coletânea do rock e tal. Uhum. E é o que todo mundo tem de informação da região, geralmente pouca gente sabe, né? Do resto que acontece. Essas coletâneas, elas vieram a calhar justamente para apresentar esse outro tipo de galera que está fazendo música. Por exemplo, em MPB e outros grupos, ficou muito boa. Tem uma banda que eu gosto muito, que é o Afro, uma banda União Afrodescendente, né? Uma banda engajada em emancipação negra, um negócio muito bacana. Instrumental e tal é talvez acho que o meu xodó, porque é o que eu mais gosto, assim, do tipo de música que talvez eu ouça mais em mais tempo que eu tenho de vida e tal. E tem um lance que é muito bacana, tem duas bandas aí que simbolizam o que eu venho dizendo, que eu já escrevi no portal, que principalmente esse Otodré é uma cena muito forte de uma galera que está flertando com o free jazz e o trip hop, o free jazz dos anos 60 e o trip hop norte-americano. Aí no instrumental e tal tem Otis Trio para representar bem isso, e o Toró Instrumental, que é uma banda que eu gosto bastante, eu gosto de todo mundo, né? Mas para não ficar no muro, né? Legal. A gente também gosta muito de você. Aliás, ó, Marcelo, não só a gente gosta muito de você, como tem ouvintes conectados aqui com a gente no MSN da Rádio Fiscar, que logo reconheceram sua voz aí. O Ayuso, da banda Mona Aural, mandou te mandar um abraço aí, cara. Marcelo Insano. Pô, Ayuso, um abraço pra você também. Até aqui ele me encontra. Um abraço pra você, Ayuso. O Ayuso, ele é daqui de São Paulo, tem uma banda muito boa, uma banda de rock pesada e nervosa. É, cuja capa é feita por artista plástico que eu amo, que é o Marcatti, que todo mundo aí que puder, dá uma fuçada aí no Google, vá conhecê-lo. Legal. Só uma coisa que, a gente não, que você não falou, que acho que é legal a gente ressaltar aqui, que a gravação, né, a produção e gravação do ABC do Som foi toda feita aí, né? No, toda feita nos estúdios, todos os estúdios. Do Cidadão do Mundo, estúdio esse, né? Que foi construído... por nós mesmos, né? Você imagina o Robson lá de peão, que coisa perfeita, né? O Robson tentando serrar madeira. Não, foi um processo complicado, porque era tudo muito novo pra gente, era tudo muito complicado, o desafio era muito grande, o prazo era curto, mas a gente encarou. E ficou nós muito temos bom, uma velho. Sala com tratamento acústico que hoje é referência na região, o estúdio, o item, né? E a gravação foi maravilhosa, toda feita em software livre. Eba. Né, plataforma Linux e tal, e gravada nas nossas dependências. Quer dizer, isso é um... Quando eu falo das dificuldades que a gente teve, essa que o Jovem bem lembrou ontem, né, no meio da chuva, trovoada, coitado, ele não tomou choque, mas o choque quem deu fui eu, né? mas foi bom, ele até correu depois. Mas quando a gente pensa em todas essas dificuldades e adversidades, o que contrabalança muito para a gente continuar na luta é ver aquilo lá em pé, né? E saber que quem construiu foi a gente. Braço mesmo, na raça. Animal, mano. Como é tudo, né? Animal. Vamos rolar os sons então para coroar aí com classe esse bloco. Curiosamente, primeiro, antes de tudo, agradecer a participação mais uma vez. Satisfação total ter encontrado pessoalmente aí, fortalecido a amizade aí. E a gente vai rolar alguns sons aqui, cara. Curiosamente, os dois primeiros sons, acho que fazem uma citação um pouco ao que rolou ontem ali. Primeiro o Água Viva com Antakashaná. E na sequência o Toró Instrumental com Simetria. É bom contar para os ouvintes, sem querer. A gente teve a ideia genial de que debaixo do palco a gente ia estar seguro, né? Tinha uns 70 amperes de força debaixo de nós, trovão para todo lado, choque, foi bom. Mas essas bandas, olha, o Toró é muito bom e o Água Viva é a fina flor assim, da tradição instrumental brasileira. Vocês escutam aí de música instrumental pelo mundo, e se tratando de Brasil, o Água Viva representa muito bem. Bom, depois a gente escutou o Maurício Pereira, que tocou por aí também, que você já citou, uma música mais doida dele, chamada Tudo Por Ti, e finaliza aí com o clássico Cães Vadios, com Lucy Craig, todas as bandas que ou se apresentaram ou se apresentariam, né? O Cães Vadios acabou não rolando, né? É, mas é bom lembrar pra galera que a gente aqui é maluco, guerreiro e teimoso, então dia 28 nós vamos fazer mais um dia do Grito Rock com a programação que foi cancelada ontem. Animal. Não, ninguém vai deixar de ver nada, não. No dia 28, a programação que seria no dilúvio vai acontecer sim. E a gente faz questão de fazer na rua. Vai ser na rua. Demais. Bom, contar com a ajuda aí do tempo, né? Do climão. A gente espera. Consulta, né, consultar a previsão do tempo, né? Acontecer desse pouquinho. Senão a gente sofre muito, né? Bom, valeu mais uma vez, Marcelo. É nóis. Vamos de som aqui então pra coroar nosso povo heróico com ABC do Som, direto da coletânea, fresquinho, quentinho. Um abraço pra vocês, muito obrigado. Baita prazer de participar do programa aí. É nóis. Tamo junto. Abraço, Marcelão. Escute diferente. Pra vocês, meus caros. Boa noite. Escute diferente aí. Thank you.

mas insistia em nascer. Ela não existe, mas insistia em viver. Ela não existe, mas insiste em não morrer. Quando vamos imitar Mauro? Sim, Independência Marte, de volta nos estúdios, ao vivo agora. Bom, a gente acabou de rolar um bloco homenageando aí o Brado Retumbante, ABC do Som. Só dar uma olhadinha nas músicas que rolou aqui. Cães Vadios, Maurício Pereira, Toró Instrumental e Água Viva, homenageando aí a tempestade que rolou, chuva de granizo ontem lá em São Caetano do Sul. É bom, é isso aí. Estamos com diversos ouvintes conectados aqui no MSN da rádio. Vamos acordar. UFSCar. Vamos mandar um salve. Essa tiração aí, velho. Oh, vai levar a lugar nenhum o bagulho aqui. A tiração é você que vai ligar meu microfone, Felipe. Obrigada mais uma vez. Todos os blocos vai ter que ter. É que você é a bichete do programa. Ah, né? Se formou, a menina formada aqui. Sou uma profissional. Tá estudando aqui. Diploma e tal. Próxima vez Yasmin vai estar na técnica, Felipe. É, tá de pra poder, aqui. Né? O cara chega. Mas vamos, fala, apresenta o seu bloco aí, agradece os ouvintes. Ah, é meu bloco, é meu isso aqui, não é nosso. Vamos mandar um salve. Não é meu, meninos. Sem brincadeira. É. Mandar um salve aí pra quem tá escutando a gente, a Tica, nossa brother aqui, o Rick do Up Brothers. Léo Skate, gente, Leonardo, cara. Donizete. Lá no meu tem bastante gente, pessoal no MC do Circuito Fortaleza. Ninja Gomes. Maiara, quem mais? Tati Pepato, Mié. Louco, velho. Bom, vamos parar de piada aqui. Vamos seguir. Márcio Black. vamos aí, velho. Bom, esse bloco aqui. Né, já que esse programa é um caleidoscópio, um mosaico de nossas vivências por esse Brasil afora, a gente vai fazer um bloco aqui agora, né, divulgando, noticiando as atividades da heróica coluna Fora do Eixo. Nossa atividade de circulação aí, desbravando, visitando pontos remotos desse Brasil, onde a cena musical ainda batalha para se organizar, né, o último estado aí que recebeu as atividades da coluna Fora do Eixo foi o estado de Minas Gerais. Fizemos aí uma incrível caravana pelas cidades do interior do estado, né? Eu, Felipe, representando Massa Coletiva, Pablo Capilar do Espaço Cumbo, Thales Lopes do Coletivo Goma, né? Uberlândia e Cuiabá. E a gente foi no carro aí passando por várias cidades, se reunindo com bandas, produtores, né? Poder público, iniciativa privada e todo mundo aí unido, né? Que nos dias de hoje, como a gente falou por aí, até para você ser egoísta, você tem que trabalhar coletivamente. E o pessoal em todas as cidades reagiu muito bem aí aos estímulos, provocações e dedos na ferida, e a gente conseguiu, né, enfim, deixar sementes de transformação aí nas cidades em que percorremos. Falamos algumas cidades aí. Então, eu saí aqui de São Carlos, fui até Uberaba, depois seguimos para Patos de Minas, dirigimos 700 quilômetros numa estrada perigosíssima, com tempestade, neblinas, vacas na muita pista. Emoção. Nossa Senhora. Até chegarmos em Poços de Caldas, passamos por Guaxupé, fizemos uma rápida parada em São Paulo, na Campus Party, onde nos encontramos com o jovem e montamos um bloco para o final do programa de hoje. E a coluna voltou aí a Minas. Né? E o pessoal está, inclusive, acho que agora dando uma entrevista coletiva ali em Belo Horizonte, apresentando o Grito Rock Fora do Eixo Minas. E aí, é claro, a gente separou as bandas de acordo com as cidades que fomos passando e separamos este bloco aqui para vocês. Quem quiser entrar mais em contato, pesquisar mais sobre essa andança doida toda pelo interior do Brasil, é só acessar aí colunaforadoeixo.wordpress.com. Bom, então apresenta os sons e fala uma impressão de coração aí sobre a cena de cada lugar. De coração. De coração. Então a gente começa com a banda K2, que é uma banda da cidade de Poços de Caldas, uma das cidades mais bonitas que eu já fui na vida. Ali na praça tem um lance de águas termais, banhos sulfurosos. Realimenta o espírito. Realimenta o espírito. Uma água com cheiro de punk, lava a alma. Muito massa. A reunião lá foi incrível, assim, devia ter umas 30, 40 pessoas de diversas bandas reunidas. E quem recebeu a gente lá foi o Pedrinho, da banda K2. E a gente teve um bate-papo ali bem, bem sincero com ele, que acho que dá até pra trazer aqui essa reflexão pro rádio. A banda K2 tem 12 anos de estrada. E eles, em um determinado momento da carreira, venceram um festival ali organizado pela Uni, que na época tinha como prêmio a participação em um capítulo numa novela da Rede Globo, Coração de Estudante. Vai vendo, vai vendo. Aí, velho, a atriz da novela quebrou o nariz e foi ao ar o final alternativo. Nossa. E eles não participaram do último capítulo, mas eles ganharam como prêmio uma faixa na trilha sonora da Malhação. Isso em 2002. Aí esse disco vendeu 1 milhão de cópias e os caras ganharam uma grana legal com a venda dos discos. Só que ali naquele ambiente que estavam, fizeram uma aposta, né, pelo aquele velho modelo, hoje já mais visto claramente como falido aí na música brasileira. E, enfim, investiram essa grana em um processo de gravação mais comercial, lento, se mudaram para São Paulo, Belo Horizonte, e acabaram, né, não estourando, não chegando ao mainstream. E, mas na verdade estão super renovados aí, estimulados em iniciar essa nova fase da banda. Restart, mas focando aí no comprometimento e no desenvolvimento lá da cena de Poços de Caldas. E a gente vai conferir uma faixa da banda K2 com a música Música 2, é a faixa título do segundo disco deles. Acho que é a música que levou eles ao final desse festival que a gente contou essa história. Um salve especial pro Pedrinho, que recebeu a gente muito bem na casa dele lá. Na sequência a gente passa em Patos de Minas com Barabizunga. Quer respirar? Quiser, banda psicodélica, da psicodélica Patos de Minas, cidadezinha muito simpática ali também, onde fomos muito bem recebidos pelo coletivo Peleja. E vamos conferir a faixa Pão de Queijo com Baião. Bom, se alguém de Patos de Minas estiver escutando Discotecagem Radiofônica aí presente neste final de semana no Grito Rock Patos de Minas, e discotecagem, transmissão, oficina, é só juntar lá e fazer bagunça junto com a gente. Aquele auê. E aí, na verdade, a gente volta, né, para o começo da minha participação na coluna Fora do Eixo, tocando duas bandas da cidade de Uberaba, começando com o Gran Vizir, que também foi uma das bandas que recebeu a gente. A gente ficou numa casa estúdio que eles têm lá na periferia de Uberaba. Vamos conferir aí com o Gran Vizir a faixa Beneficiaram Quem, e fechando aí com o rap metal do Uganga, banda lendária também, 10 anos de estrada, shows e fãs aí por todo o país. O Manu participou da reunião com a gente e trouxe um testemunho, um relato bem interessante aí de alguém que tá na cena aí há mais de 10 anos e vendo aí também com muitos bons olhos este novo momento aí que toda a cena de Uberaba vem passando com o trabalho da galera do Megalozebu. Então é isso, os relatos detalhados desta viagem epopeica aí pelo interior de Minas Gerais são no coluna Fora do Eixo.wordpress.com. E vamos de som. Em breve tem mais. É isso daí. Então, Independência Marte, coluna Fora do Eixo. Escute diferente. Olhos abertos, quero te espiar pra alimentar. completa meus sonhos. Já cantei os seus detalhes de tanto te observar. Te lembrei milhares de vezes enquanto seu beijo me deixou raciocinar. Tentando encontrar a resposta ao que tem a ver você com meu coração. Anjo que eu não conhecia jogou sua magia querendo minha redenção. Tipo alguém que chega ao nosso lado da louça. Essa é a moça, essa é a moça. Cheguei em minha casa às 4 horas, eu dormindo, ela sorrindo, pronta pra pensar. O que eu vou falar? Será que ela vai notar que eu fiquei feliz? Tomara que note, tomara que note. Caralho, eu tô com sorte. Só vou esperar ela deitar, abrir a porta e blá blá blá no seu ouvido. Menina doida. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Você consegue me encantar. Se fecha os olhos, de olhos abertos quero te espiar, pra alimentar meus sonhos. Já te imaginei nos bares, não queria imaginar. Tentei entender por que você passa seus dias querendo se alienar. Sabia que era criança, chora no meu colo. Então do seu lado você tem um amigo, um caminho longe da perdição. Tô feliz, é sério, eu não tô rindo à toa. Eu tô de boa, eu tô de boa. Primeira vez que alguém escuta meus conselhos, fala que sou bom exemplo. Pensa em me ligar pra mim, vai dormir lá em casa. Será que ela vai notar que eu fiquei feliz? Tomara que note, tomara. Caralho, eu tô com sorte. Só vou esperar ela deitar, abrir a porta e blá blá blá no seu ouvido. Menina doida. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. É só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir quando seu olho fechar. Só pra te ver dormir, só pra te admirar. Pra não querer dormir. Menina doida, menina doida, menina doida, menina doida. Vai, sou que tem pão, assado com queijo, baião. Vai, sou que tem pão, assado com queijo, baião. Vai, sou que tem pão, assado com queijo, baião. ninguém. Aonde você mora, faz bens que você tem. Como você se veste, condiz o Calvin Klein. Você é da elite ou é só mais alguém? São tantas perguntas, mereciam quem? O que é que você fuma, Marlboro ou Free? O que é que você bebe, Lambo ou Red? O que você prefere, lanche ou jet ski? Pega seu status, enfia no rabo e sai daqui. Você é da elite ou é só mais alguém? São tantas perguntas, beneficiam quem? Você é da elite ou é só mais alguém? São tantas perguntas, beneficiam Olha pra trás, está inteiro, só mais um. seu bom passe, falso amparo, puro equilíbrio. Nessa altura eu vou devagar. Seu bom passe, falso amparo, altos e baixos. Independência, Bombarde! Independência ou Marte, de volta aqui depois desse bloco especial da coluna Fora do Eixo, Minas Gerais. É, o MC Pipão aí percorreu, Felipe Altenfelder Silva percorreu, Rastenfelder Silva percorreu algumas cidades aí com a coluna Fora do Eixo, trouxe as impressões sobre várias cidades e rolamos alguns sons, só recapitulando aqui pro pessoal, o Ganga, Gran Vizir, Barabizunga e K2. A música do K2 a gente tinha anunciado como música 2, mas na verdade acabou rolando uma outra música, que vocês podem conferir, saber o nome dela exatamente no independenciomart.blogspot.com, lá na setlist dela. Muito bom, pra gente não errar de novo aqui no ar, né? Passa vergonha. Bom, vamos dar sequência ao programa, né? Caminhando aí pra metade final. E aí os ouvintes que já estão mais acostumados, quem conhece o histórico do programa, sabe que a gente gosta de experimentar bastante nesse finalzinho do programa e lidar aí com outras formatos aí de significação da linguagem radiofônica. Então vamos começar falando primeiro sobre a Campus Party 2010, terceira edição do maior evento de tecnologia do país, quiçá o maior evento de tecnologia do país. Do mundo? É, do mundo, né? Começou na Espanha, né, há 13 anos atrás, e no Brasil é a terceira edição só, o segundo ano que acontece lá no espaço, no Centro de Exposição Imigrantes, ali na saída de São Paulo. E esse ano disseram que foi menor evento, na verdade, né? Parece que, não sei se porque concorreu com o Fórum Social Mundial ou alguma outra coisa do tipo, mas teve menos gente que o ano passado, mesmo assim estava bem cheio, né? Felipe Silva também conseguiu dar um pulinho por lá, né? Teve. Acho que é legal a gente trazer para os ouvintes aí que não tiveram por lá um pouco das impressões. A gente tem bastante som, paisagens sonoras e outras viagens assim para rolar na sequência. A gente transmitiu de lá também, né, alguns dias pela Rádio Fiscar ao vivo, contando um pouco sobre o evento, mas vale agora, acho que uma coisa mais pessoal até, assim, pode ser? Claro. Então, é um ambiente muito interessante, né, você entra, aí naquela primeira parte tem ali os estandes de grandes empresas da área de tecnologia, os patrocinadores ali do evento expondo seus produtos e, enfim, novidades eletroeletrônicas, né, para você degustar. E aí na segunda parte ali, né, onde se tem acesso os credenciados e participantes do evento, você tem a oportunidade de ter uma visão muito interessante, né? Acho que é o lugar onde eu mais vi pessoas juntas, sentadas na frente de computadores na vida, né? São grandes bancadas, com muita, muita, muita gente, muito, muito, muito, muito computador. Uma grande concentração de nerds, assim. E aí é um lugar de onde vale a pena você estar aí com, né, um computador. Claro, e um olhar atento, assim, porque, enfim, tem todo um debate de tecnologias livres, compartilhamento de ideias, mas também tem toda uma tendência tecnológica dominante, né? Total. Convivendo ali, por exemplo, uma pesquisa feita ali em campo mesmo, né, com o pessoal que estava por lá, mostrava mais de 80% das máquinas rodando o sistema operacional Windows, né? E, enfim, os usuários. E também muitas pessoas ali do movimento do software livre, né, trazendo debates que, ao meu ver, por exemplo, na mesa de direito autoral, né, a participação ali do pessoal da Fundação Software Livre, de certa forma, desrespeitando, né, já que era um público antenado e que pesquisa ali, o pessoal trazendo debates básicos, né, sobre o direito autoral. E na verdade, eu acho que vale a pena trazer a reflexão de que até que ponto as pessoas ainda estão rodando softwares proprietários nos seus meios de vida, né, e ocupando um espaço de debates ali, atravancando, né, certos avanços da militância. Eu acho que não só... Não polemizou, não. Acho que eu concordo bastante contigo. Eu acho que não só na questão do software proprietário, né? Acho que é bem legal esse paralelo entre a propriedade intelectual e a questão do software livre mesmo. um dos fundadores do Creative Commons, esteve lá, fez a palestra dele, assim, e foi uma das coisas mais impressionantes, assim, não só pelo fluxo de ideia, assim, dele, que é muito cabuloso, mas por traçar um paralelo mesmo entre todo um reacionarismo americano, né, no desenvolvimento do software, no desenvolvimento de, sei lá, de toda a criação artística da sociedade americana. E ele deu até uma pilha boa falando que o Brasil é um dos países, assim, no, historicamente no mundo, que mais conseguiu se desenvolver paralelo a esse pensamento. Então se encaixa perfeitamente todas essas paradas de copyleft, Creative Commons, de todo um desenvolvimento de cultura alternativa ligado a softwares com código-fonte liberado, né, com software livre mesmo e tal. E eu acho que é importante, né, pra amarrar essa situação. Mas realmente o evento é muito paradoxal, né? Tem uma grande parte de entretenimento, games, muitos adolescentes, assim, que estavam como se fosse numa grande lan house lá, de certa forma. Ao mesmo tempo tinha uma galera que tava realmente querendo pesquisar dentro de suas áreas e tal. A área de música foi meio prejudicada esse ano, que não teve shows como no ano passado. Teve poucos shows, covers de baixíssima qualidade. Que fique claro aqui, shows covers de baixíssima qualidade. E algumas músicas imitando videogame também, que pouca coisa interessante. Nas oficinas, sim, teve bastante coisa interessante. Teve uma oficina muito boa lá, de web rádio livre. Não, tô brincando. Uma oficina, a gente deu oficina lá com a Rádio Fiscar, foi bem legal. Mas teve oficina de produção musical em software livre, foi interessante. Reactivision, teve, a parte de música teve bastante coisa legal, até exaltar aí o pessoal, principalmente o Diego Franco e Alice Rodrigues, que estavam na curadoria aí. Mesmo enfrentando alguns problemas técnicos, as oficinas foram bem legais, assim. Vai rolar um podcast aí em algum lugar, ouvi dizer, da transmissão, a lenda aí de vocês. A gente fez duas transmissões lá com a Rádio Fiscar, né, na quarta-feira à noite. Uma, assim, mais entrevistas, né, mais... contando um pouco do conteúdo de lá e tal. E daí na quinta-feira, como parte dessa oficina de produção radiofônica, a gente fez um ao vivo, né, de uma hora na Rádio Fiscar, trazendo, além da impressão de todos os participantes da oficina, de alguns outros convidados e tal, algumas paisagens sonoras, que inclusive a gente vai rolar agora na sequência, né, a gente estimulou o pessoal, fez alguns debates bem legais lá de conteúdo, assim. E acho que foi até interessante, né? Porque é um evento voltado à tecnologia. A tecnologia deu problema com a gente, né? O telão lá do evento. Então a gente acabou focando até um pouco mais no conteúdo do que nos softwares, né? De utilizar tal. E a partir disso rolou umas ideias muito legais que a gente desenvolveu, assim, de fazer captar umas paisagens sonoras do evento, que era muito vivo, cheio de gente falando coisa, alguns códigos bem, sei lá, próprios da galera lá, algumas intervenções, happenings, nerds e algumas coisas. Viagem, assim, que a gente deu uma garimpada ali. Daí a gente fez isso, esse programa, e teve várias participações, inclusive nesse som que a gente vai escutar aqui, nessa grande resumo aí desse programa que foi ao vivo, né, transmissão coletiva. No finalzinho a gente escuta Peneira e Sonhador, que é uma dupla aí de repentistas paulistanos, na verdade eles são do Nordeste, mas estão morando em São Paulo, que eles eram um dos caras que estavam desplugados, desconectados, até o projeto que eles estavam fazendo parte lá, que os caras não tinham acesso à internet nenhuma, né? Nunca tinham criado nada, publicado nada na internet. E daí o evento, a partir do merchandising lá, que era um programa social / merchandising, assim, os caras... E daí eles começaram a tomar contato com várias ferramentas, internet, fazer algumas trocas com o pessoal, saíram cantando pelo evento todo, deixaram seu registro. Isso? Eles faziam repente sobre isso? Sobre a tecnologia, sobre tudo que estava acontecendo e tal, como a gente vai conferir no finalzinho desse bloco. Uhum. Acho que você mandou um salve aí para o Diego Franco, né, também... Lembrar dos outros parceiros que te acompanharam ali nessa batalha, né? Daniel Rovinego, D2. Aqui da Rádio Fiscal, e o grande Uirá Antelmo, né? Uirá Vital. Uirá Vital. Olá. Camarada da antiga, meu, que sempre que pode tá aí com a gente. Você vai escutar a voz dele no meio do quadro aí. Entrevistando o Carlo, um italiano bem figura, como nosso amigo Maurão também. E tem um sotaque meio aportuguesado. Mas isso daí, vamos rolar as viagens ali da Campus Party, que eu acho que traduz mais do que a gente fica falando só sobre o evento, é escutar um pouco das vivências e do pedaço desse programa aí, que foi transmitido ao vivo aqui na Rádio Fiscar, e agora com vocês, Independência Morte. Daqui a pouco estaremos de volta. Escute. Diferente.

Independência ou morte! Beira-mar, beira-mar. Mas de repente aí agora, irmão. Eu vou improvisar aqui na UFSCar, vai. Esse Pipão e as minhas seu lugar. O Pipão é um palhação. Quem que é Pipão, velho? Felipe Silva. Bom, isso aí foi um remix aí do. Resampleando aí o programa, a transmissão coletiva que foi ao ar aqui na Rádio UFSCar, que a gente participou, né, com fruto da oficina de Web Rádio Livre. Parceria aí da Rádio Fiscar com o Campus Party e o Independência Marte e o Ira Vital, né, representando a rádio do Centro Popular Consolação. Bom, agora vamos encaminhando pro finalzinho do programa e antes de soltar mais barulheira para espantar os ouvintes, a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer nos próximos tempos aqui em São Carlos e no mundo. Bom, é claro que estamos nos referindo aqui à programação do Grito Rock, maior festival integrado da América Latina, que terá a sua terceira edição São Carlense, sendo realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro, né? Serão mais de 15 bandas de todas as regiões do país e mais DJs que farão seus shows na Estação Cultura, né, no período da tarde, dias 15 e 16, a partir das 4 horas da tarde. E a festa continua no Armazém Bar nos dois dias, a partir das 11 horas da noite. Muitas bandas, como eu disse na programação, entre elas o Leptospirose, que tá com a gente aqui no BG. Tô ansiosíssimo para ver esse show. Legal. Bom, quem quiser mais informações sobre o Grito São Carlos, massacoletiva.blogspot.com, ou no independenciomate.blogspot.com, a gente vai botando coisas também. Quem quiser mais informações sobre o Grito Geral, né, já que é um festival integrado maior da América Latina, gritorock.com.br, ali. E, bom, que mais atividades? Ah, acho que é legal, né, que o Grito Rock aí trouxe uma safra muito bacana de datas aí para discotecagem radiofônica. Né, estaremos presentes, como o jovem disse, em Patos de Minas, em Franca, em São José dos Campos, em Bauru, em Araraquara, aqui em São Carlos e também em São Paulo, né, fazendo uma data ali no Tapas Clube com Edgar Escandurra e Fóssil e uma data no Estúdio SP com Macaco Bong e Porcas Borboletas. Batuta, hein? Muito bom. Então, quem quiser saber mais aí sobre a data da discotecagem radiofônica, mais space.com/endiormars, a gente vai atualizando ali, dando um F5. O que foi que você tá fazendo, mímica aí? Não tô entendendo por que vocês não estão falando as datas aqui. A gente não lembra de cabeça. Nossa, dia 9. Dia 9 do 2 no Tapas, dia 12 no Estúdio SP. A gente dia que 6, quer se programar aí, galera. Sábado. Dia 13 em Sorocaba. Sorocaba e Bauru, simultâneos, um em cada. Dia 14 em Araraquara. Dias 15 e 16 aqui em São Carlos, dia 20 em Franca e dia 28 em São José dos Campos. É, não precisa quiçá, falar todas, mas quiçá, são Rio. Os mais próximos. E quiçá no Rio. Bom, temos alguma coisa? Acho que não. Num evento que... Não. Ó, tem aqui a Estação Samba, que é muito sua rotina. Já acabou. Toda segunda-feira, concorrendo aqui com Independência ou Marte, mas... Já acabou. O que importa é a música. Legal, gente. Obrigado pela participação. Hoje muitos ouvintes se manifestaram. Façam isso salve, também. Tem salve esquecido aí? As cara, tem salve pra amiga esquecido. Da Tica, a Rafa, que tá ouvindo aí, junto com ela, as meninas lá na casa delas. Um ouvinte nosso que tá em Salvador, lá na Bahia, que ele não tá com o nome dele aqui, mas o MSN dele é Avrento, então talvez seja um apelido, Avrento de Salvador, valeu aí, sabe, na vibe. Né? Abraçou a nossa propaganda no MSN, entrou na vibe, tá escutando até o fim. Isso daí, se você estiver ouvindo o podcast, divulgue aí para outras pessoas também acessarem. Podcast, para quem não sabe, fica no faradoeste.org.br. Tem a transmissão também aí. Aliás, mandar um grande salve. A gente nunca mandou salve pra galera da Rádio Rock Alive, rockalive.com.br. Não é que nunca mandou, assim, também fica... nunca manda. Não é que nunca manda. Um grande salve pra galera de Sorocaba aí, pras outras pessoas que escutam a Rock Alive. E pra galera do Sul, radioebtk.com.br. E a partir de semana que vem, de repente até essa edição já passa na Rádio Software Livre, também uma iniciativa lá do, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas pro mundo. Que é isso? Mano? Sei lá, Rio Grande do Sul. Corta o microfone dessa loira aqui. Pronto, cortado. Ó, vamos encerrar? Vamos. Com barulho? Mano, peraí, dá meu microfone. Não, tá cortado. Favor. Futebol aqui. Vai, vamos. Ó, a gente tem que mandar um salve também pro Alisson Tio, que tá mandando um salve grande pra gente pelo salve, MSN. Tio, e vocês, né, cortam meu microfone e não me deixam me expressar nessa. Que rebeldia. Esse programa repressor. Rebeldia adolescente. Bichete. Parou, parou. Vai, vai. Vamos, vamos de som então, gente. Pra esse final do programa, a gente preparou uma coisa muito especial pra vocês. A gente teve contato com o React Table, que é um instrumento musical muito divertido. É sério? Continua, não sabia, não. Seguinte, nesse tom de voz. Isso. React Table foi inventado na universidade lá em Barcelona, Pompeu Fabri. E um dos desenvolvedores de lá, Carlos, estava no evento em um stand de uma empresa comercial. É legal porque, na verdade, pouca gente teve contato com o React Table que não estava tão exposto assim. Não pouca gente, né? Não é legal que pouca gente teve contato, mas é legal que não estava tão superlotado que nem as outras vezes que o React Table veio pro Brasil. Então tinha alguns momentos que dava para dar uma pirada sozinho. Teve outras horas que tinha vários companheiros aí, colaboradores infantis também fazendo sons, mas teve uma hora também que o Carlos deu uma demonstração lá, ó, ele que é um dos fundadores, um dos organizadores ali dessa tecnologia. Para quem não conhece, é uma mistura aí de som e imagem bem sinestésica assim, que simula, na verdade é um simulador de frequências e gerador de bits e simulador eletrônico mesmo. Que bem revolucionário, eu acho, pela forma como ele funciona, né? Você vai casando um elemento com o outro, os desenhinhos ali, tudo tal, você vai fazendo e vai compondo a música eletrônica. Negócio que a Bjork usou lá, né? Pra exatamente. Pra quem já viu o vídeo, foi no show ou escutou um disco, a Bjork usou, né? O disco dela, mas isso não vem ao caso, né? Vem, sim. Vamos escutar o barulho do brinquedo. De repente vai virar até umas vinhetas aqui, a gente tá bolando isso, né? Porque o brinquedo é muito legal mesmo. Assim. E tchau, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Escutem um pouco então dessa. Um pouco de cacofonia do React Table, Mars Table aí. E depois um pouco da demonstração do Carlos, que fez aí uma performance de minimal. Ok? Falou. Tchau. Tchau. Thank you. I'm sorry.